Não era hora para conversa mole. Era hora de colocar as cartas na mesa, atravessar aquele telefone e ir a fundo na alma daquela mulher. E quando a gente vai poder sair? O meu fim de semana tá bem agitado. Ah, é? Hoje é quinta-feira. Ela vai pro acampamento domingo de manhã. E daí se o fim de semana dela vai ser agitado? Ensaio do jantar amanhã à noite, casamento no sábado, acampamento no domingo. Claro. Certo, é claro. Onde tá todo aquele? Queria que você fosse ao casamento, aquela Rosemary que eu amava e não essa alienígena com finais de semana agitados. E o seu novo parceiro, hein? Ele vai no casamento? Quem? O Tim? É assim que você chama ele? Você liga para ele depois de ligar para mim? Do que você tá falando? Eu tô falando de você e Tim Staples sentados em uma árvore se beijando. Primeiro vem o amor, depois vem o casamento e depois Tim Staples e um carrinho de bebê. Você tá ficando maluco, sabia? Por que você não tem tempo esse fim de semana? Desculpa, Gabe, mas eu nem fiz as minhas malas ainda. Quer saber? Eu te odeio. O quê? Eu te odeio. Por que você ainda se importa? Eu te odeio. E eu te odeio também. Eu te odeio mais. Como pode dizer algo tão ruim? Eu te odeio! Aqui é o Senna aí. A verdade é que chegamos ao mundo sozinhos e saímos exatamente do mesmo modo. Próximo. Aqui é o Gairo. Tudo poderia ser melhor. É, galera, sem pai falando. Tomem cuidado com o amor, ele é um cara muito sádico, mas não queiram viver a vida sem saber como é. Olha aí. Vou tomar no cu, mano. Cara, aqui é o Doom. E, porra, mano, sou mais um soldado ferido. É nóis, brother. É nóis, brother. E aqui é o Adam e o 2D esteve lá quando ninguém mais esteve. É, o wife. O wife. Ele sofreu muito antes de chegar ao fim do fundo do poço. É. Querido diário. É, né? Foda, parça. E é isso aí, mano. E é isso aí. Fica aí com nossas dores. Beba nossas lágrimas. Sou o único que não tá chorando. Quem vai ser o primeiro a dar o primeiro passo aqui pra tomar o tiro da vergonha? Vai sair com Como é? Que tiro da vergonha? Quem vai falar primeiro? Exatamente. Vou contar assim a história, mano. E aí? Vai lá, Gaio. Esse é o meu. É, Gaio, tu tem as histórias mais curtas, assim, é melhor começar logo. Eu? Ele tá acreditando em eu? Ficou assim. Não era sobre Batman versus Superman. Mas não vai ter nenhum sushi antes, nada? Bora, porra. Qual foi a primeira menina que tu se apaixonou? A primeira apaixonite aí foi quando eu acho que eu tinha uns 7, 6 anos, ó. Novo. Caralho. Qual série você tá novo, vendo? Novo, né? Sei lá, primeira série, algo assim. Infantil. Ah. Eu não tinha na escola você fazer as contas aí. Fazer uma pergunta idiota. Teve retorno? Olha. Ela segurou sua mão. Exato. É. Acho que não. Acho que não. É na imaginação. Acho que não. Na imaginação dele. Então, na imaginação dele aconteceu. Ele assim, será que. Ele acha que não. Aquilo foi real. A minha primeira paixão foi mais ou menos na cidade também, Gário. Foi? 7 anos. Como é que foi? Cara, ela era tão purinha e bonitinha que eu não sei. Ela é uma criança, ela é cara. Que menina com 6, 7 anos que não é pura. É, isso tá me perguntando. Quem não é pura com 7, 6 anos? Só que aos meus olhos ela era 2.0, ela brilhava, né? Ela tinha um brilho que as outras não tinham. Ela era uma versão atualizada. Ah, deu uma desenvolvida mais rápida. Ah, ela era tomada. Com 7 anos. Tá como é, mano? É, ela não tava mais usando fralda, tá ligado? Aí. E vai, continua. E eu. Você conversava com ela ou você só era de. Até hoje eu ainda converso com ela. Caralho, olha aí, caralho. Sério? Isso não é o sinal de China, isso não é o destino. É. Isso é uma derrota desgraçada que o cara tá aí há tanto tempo aí. Não, mas. Tu sabe como é que é nos animes, cara? Um dia é amigo de infância dele. É, amigo de infância, cara. E tu sabe que os animes são o reflexo da realidade, cara. Friendzone de 15 anos aí, mano. Caralho. É, eu já. Chegar a um ponto de, sabe, levantar na sala e gritar que eu gostava dela, que eu amava ela. Para de anime mesmo. Caralho, mano. Você é fodão, hein, mano? Porque eu não faria isso, cara. É. Eu nunca fiz. Mas e o que foi que houve, cara? Acho que eu deixei ela com muita vergonha, mas ela nunca falou que sentia raiva de mim por causa de uma coisa assim. Mas ela também nunca correspondeu, certo? Isso. Ah, tá. É. Afinal, se esse programa, tipo, se ela corresponder, seria um sucesso amoroso, não derrota. Exato, não derrota. É verdade, eu esqueci dessa parte. Bom, não, se mas... for ver bem até agora, a gente tem um cara que não sabe ainda se pegou na mão e um que achou uma menina de 7 anos do nada. A gente tá bem, né? Do nada. É o conceito na realidade de o pai Loli, né? Nossa, não, cara, ele já tem 7 anos. Peraí, mano. Não, ele tá louco, eu não tô falando nada. Na verdade, ela mora aqui perto ali no. Ela é mais tunada? Ela tá tunada agora ou tá? Ela não mudou muita coisa, não, ela. Ixi, cara. Ixi, ela é Loli. Com 30 anos ela vai ser Loli ainda. A única coisa que mudou nela foi a idade, mas ela ainda continua aquela pessoa tunada, né? Entendi. E aí, Dum? Sua primeira paixão? Eu fui com 3, 4 anos por ali. Só mãe? Porra, essa, mano. Não, é sério, foi com 3, 4 anos. Pô, só que gostou do teu foi um sucesso, foi um sucesso. Porra, comandos em ação, ele gostou do comando em ação. É, exato, ele gostou do brinquedo dele, tá ligado? É, na verdade, eu era amarrado na Tocinho dos Meninos Super Poderosos, né? Tocinho. É, eu gostava. Tocinho. É Tocinho? Baiana. É Tocinho, não é? É um pedaço de bacon. O cara ouviu Tocinho. Eu vi Tocinho. É Tocinho. Tocinho. É Tocinho. É Tocinho. Tocinho. Chega. Ah, foi com 3, 4 anos. Era uma. Eu também era uma garota tunada de 7 anos. Eu tava me dando bem, na real. Tava se dando bem, não, cara. A mina viu que tu era moleque e aí, ó, criança, cara. Tu tinha 3 anos, cara. Como você tá se dando bem, né? Pô, mas é verdade, cara. Por incrível que pareça. Tá isso lá. É porque o irmão dele chegou e falou assim: ó, o bichão, hein. Ela tá falando a sua. Tem outras novinhas. Era correspondido? Sim, esse é o ponto que eu quero chegar. Era, não fui eu que corri atrás dela, que corria atrás de mim. Caralho, o bicho é bicho. E a guria meio que conquistou, sabe? E me conseguiu. Foi o meu primeiro beijinho. Ela te deu um bombom e te conseguiu, né? Tu tinha 3 anos. Pois é, né? Ela pegou e chegou com aquele Homem-Aranha de. Aquele, não, Homem-Aranha não, aquele Power Ranger de clique e muda a cabeça, sabe? Ela assim, olha, peraí, mudar. Me apaixonei na hora, né? Foi correspondido, só que a parte de decepção foi que de cara eu já perdi também. Porque eu me mudei. Ah, cara, tem 3 anos, foda. Cara, não tem essa história ainda, mano. Não, eu lembro bem, porque tem só que tem uma coisa que tem que deixar claro, assim. É, botar um ponto aqui. Que ela tinha cabelo cacheado, assim, e dourado, assim, bem... Eu tipo, okay. Ah, ela era uma boneca, então. É, sim. Cara, com tal idade, isso. Já tem os interesses. Por isso, isso me afetou, cara. Porque depois que eu cresci, eu não gostava. Eu gosto de boneca. Tu conheceu a Barbie. Aquelas Elianas de tamanho real, tá ligado? Era uma boneca da Eliana, né? Puta que pariu. Can you forgive me? Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, chora no meio. Ai, ai, ai. Tem uma coisa interessante. E eu nunca mais vi ela depois disso. Não sei quem ela é, não lembro o nome, não lembro nada só disso. E não lembro nem o nome dela. Não, cara, não lembro. E meu... Pô, 3, 4 anos, mano. Sei lá. Daí meu... Pô, você lembra tanta coisa, mano. O mais importante, esqueceu. Ah, eu lembro que... Pô, não, primeiro beijinho, pô. Ô, Senna, tu não lembra nem daquela garota lá que tu conheceu da Torre alguns anos atrás, mano. É, cara, aquela garota... Ah, tá. Não, mas o nome dela eu sei, cara. Cadê? Aquela qual cresceu, pô. O quê? Cara, sei lá, porra. Qual o seu nome e sobrenome, por favor? Sabe, o CPF, cara. Dela também. Eu lembro dos nomes e sobrenomes das meninas. Ela não era nem minha amiga direito, cara. Mas é isso? Tu não teve apaixonante por ela? Não, ela gostava de mim. Eu nunca sempre gostava dela, não. Não, cara. Então... Muda lá, pô. Cara, tá muda. É sério? Não, essa aí não é... Não, essa aí é a... Aí, ó, passo da pessoa se mostrando. Vai vir, peraí, só um minuto. Ele gostava dela pra caralho, viu? Gostaria, mas a gente falei o nome dela já, cara, nem vem. Eu lembro disso não. Falei, não, ele deixa mentiroso. Eu tava lá. Aí, seu pai tá assinando embaixo. Pô, mas fala aí, o próximo aí. Cara, falando nesse negócio de que a gente fica com impressão errada, né? Até hoje eu tenho um negócio assim ruim com um garoto que chama Fernanda. Fernanda. O nome? É. Com nome. Tipo assim, você se chama Fernanda? Não, pera. Tipo, já discriminou, tá ligado? Por quê? Pô, mas isso é legal, então, que gosta de tu aí. Peraí, qual é o teu nome? Ah, Fernanda, bicho. É Fernanda e Letícia, porque... Caralho, seria massa o Dudu. Meu nome é Fernanda Letícia. Não, é porque a que fez eu ficar assim foi uma Fernanda Letícia. É, ah, cara. É besteira, mano. Não tenho trauma com o nome, não, Dudu. Eu tenho. Trauma com o nome, mas o pior, não, fez tudo bem. Mas aí você conhece outra, aí você conhece outra, entendeu? Peraí, tu conheceu três? Você conheceu três Fernanda Letícia. Eu conheci três. Não, você não conheceu três Fernanda Letícia. Só um sinal, cara. Só um sinal, sai três Fernanda. Letícia? Três Fernanda Letícia. Não, só Fernanda. Três Fernanda Letícia. Porra, três. Vai lá, Senna. Fala você. Vai lá, Senna. Vai, Senna. É isso aí, Senna. Não, tem que falar o quê? A primeira mina que eu gostei. Vai lá, Senna. Primeira merda. Não, eu não tenho... Porque, assim, eu fiquei com uma menina antes de ter chance de gostar de qualquer uma. Porque... Verdade, desgraçado. Eu não sei porque quando eu era criança, de até os 14 anos, eu era um imã, tá ligado? De garoto. Só, mas aí foi só aquele tempo ali, cara. Desligou os dois. Desligou. Porque eu lembro quando eu era muito criança, eu tinha 6 anos. Eu não, mais um veste que eu tinha 7. Pivete, sabe? Eu não tinha noção nenhuma do que eram essas paradas. Daí... Duas meninas lá da rua me acharam bonitinho, sei lá, e ficaram comigo lá debaixo de uma escada, no escuro lá, tá ligado? Cara, o cara começou já com um homenagem. Olha só, mano, eu vou te falar a real. Comigo eu também era um imã. Só que... Pois é. Porra, por que eu vou negar? As meninas não são feias? Ó, vamos lá, né? Aqui, não sei não, que é. Essa garotinha que eu achava feia quando era mais novo ficou gata pra caralho, né? Não, isso é um fato, convenhamos, pra nós todos. Sempre teve aquela menina que você olhava que era feia no colégio que hoje você vê. E tá tipo, meu. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Vai ter merda. Mas então, daí foi assim, cara. Eu não gostava delas. Aí o que aconteceu? Mas aí, se eu for dizer, a primeira menina que eu gostei mesmo foi uma garota, sabe, de um transporte escolar, que ela estudava no mesmo colégio que eu, era da minha sala. Ela aceitou isso. A gente dividia o mesmo transporte. Daí a gente conversava muito. O nome dela, cara, eu não lembro. Mas bem, eu não sou o único. Foi depois disso, sabe? Depois dessa parada, eu acho que eu já tinha uns 8. E ela era moreninha, sabe? Tava bonitinha. E eu lembro que ela sabia que eu gostava dela, mas nunca teve nada, sabe? Assim, ela nunca não deu bola. E daí um dia ela simplesmente desapareceu, ela se mudou, eu nunca mais vi ela. É a primeira menina que eu gostei, basicamente. Então essa foi a primeira que você gostou? Que eu gostei, que eu sabia que eu sentia alguma coisa, que eu queria alguma coisa. Ah, você nunca falou com ela. Mas não foi, mas essa não entrou. Ela era minha melhor amiga, cara. Ah. Mas essa não entrou entre aquelas outras 50 que tu já tinha pegado antes sem gostar, né? É, bicho, ia pegar 12. Não, foram duas, caralho. Só duas. Menos 10 anos. Tu tinha praticamente um harém antes dos 10 anos. Desgraçado. Tá reclamando, só duas, né? Eu lembro ainda que elas colocavam ice keys na boca pra ficar passando, sabe? Vai te foder, cara, vai. Pai, desgraçado. Bons tempos, cara. Bons tempos. Mas peraí que essas meninas vão voltar, porque elas vão fazer parte de outra história. Vocês sabem, né? Eu era gordo, tipo, quando eu era moleque. Eu não sei, verdade. Até os meus 14 anos eu era gordo, cara, obesinho. Até o Senna que me conheceu quando eu era moleque, né? Sabia disso aí. Sim. Conheci você na fase pós-gorda. É, eu tava mal mesmo, tava quadrado ali. Foi tomando formas, ele era bola e virou quadrado. Ah, é voado, caralho. Hoje em dia ele é Léo Stronda, é triangular, entendeu? Vem, monstro! Pois é. Sim, aí, quando eu tinha, sei lá, uns 10 anos, tinha uma garota lá da sala que eu vou chamar de Maria. Tu conhece a Maria, não conhece, Nudu? Foi até que essa foi a história que interligou todo mundo que te achou esquisito pra caramba. É, essa garota, né, eu gostava muito dela, ela era minha amiga. Eu gostava dela e tal, e tipo, a gente sempre andava junto. junto. Eu era aquele gordinho que acompanha a meninazinha bonitinha. Que ela era loirinha. Foi a primeira que você gostou. Foi a primeira que eu gostei mesmo. Friendzone. Tinha uns 10 anos, sim. Eu tive garotinhas que eu achava interessante, mas a que eu gostei mesmo foi ela. Um belo dia, né, eu cheguei pra ela, assim, na época eu era mais corajoso que hoje em dia. Eu contava piadas, essas coisas. Aí eu cheguei pra ela assim. Era gordo, né? É, eu era gordo. É. Aí, tudo é engraçado. Detalhe. Deixar isso claro, né, agora. Aí eu cheguei pra ela e disse assim, ah, não sei o que, tudo mais, Maria, eu gosto de você e tal, e dei um cartãozinho pra ela. Cara, foi uma cena tão bonitinha, eu fiquei imaginando, pô, cara, um gordinho chegando pra mim e tal. Aí... Rosemary! As ideias, moleque! Ela olhou pra mim, disse assim, pegou meu cartão, ela nem, cara, não teve coragem nem de abrir, mano. Ela pegou, me devolveu o cartão assim, não, você é gordo. Caralho, você falou assim, ó, é sério? Sério, cara, ela falou, cara. Tipo, agressivamente. A cara do Nicolas Cage. Qual foi a sua reação? De reação? Tipo, lágrimas. Arrigada, não. Lágrimas saindo do cabelo, cara. Começou a chover. Começou a chover. O sol. É a música do cara, Hulk, né? Eu, na frente, assim, tipo, não tava exatamente na frente de todo mundo, mas eu tava no pátio do colégio e muita gente viu, cara. Cara, foi uma das maiores humilhações. Começou a chover. Foi uma das maiores humilhações que eu já passei na minha vida, cara. Porque, tipo, eu não... Eu fiquei continuando no colégio, fui sendo zoado por uma parada de ano. E essa menina, cara, ela... Depois desse dia, ela, tipo, ela, entre aspas, me ignorou, entendeu? Eu falava com ela e tal ainda, mas ela me ignorava, cara. Nada, eu vi aí como o mundo é cruel, cara. Já que a gente tá na linha do tempo aqui, vamos avançar agora da apaixonite, da primeira apaixonite para o primeiro beijo. Eu já disse o meu, então não preciso. Eu também disse o meu, que o meu primeiro foi lá com você também. A menina lá. Agora falta os outros três aí. Eu? Beijo. As minhas histórias são desgraçadas, então tem que ser por último. É a desgraça também, eu vou falar pra vocês. Vamos por níveis, vai lá. Eu? É. Bem, cara, aquela garota dos... Dos 7 anos lá, foi a do primeiro beijo. Ah, foi? Foi. Olha aí, outro aí. Olha, o que tu não falou? Eu não sei se eu... Eu não posso. Esses 7 anos é desgraçado, né? 7 anos acontece tudo. É, né? É o cara do 4, né? É porque é o ano que você não entra na escola ainda, né, cara? Tá aí. Ei, cara, tu tinha 7 anos, tu não tava na escola, tu é burro. Caralho, como assim? Não, cara? A gente entra na escola com 7 anos. Eu disse que é antes de 7 anos, assim. Ah, tá. Não, ele disse que é aí que tu entra na escola e conhece a gente, tá mesmo? Sim, saquei. Sem pai. Verdade. Então, mas você primeiro fez? Ah, cara, deixa eu contar aqui a história. Que essa garota. Calma, deixa o cara falar, mano. Vai contar a história. Ah, porque o meu primeiro beijo não foi tão bom assim, não foi tão legal. Não, uma história. Que de alguém foi. Melhor ainda. Eu fui. Eu fui o máximo. Cara, sério? Na época, né? Foi o máximo. Pra mim, eu achei o máximo. Mas, olhando pra trás, foi. Né? Não foi nada demais. Mas tá falando isso do qual perspectiva? A tua? A garota que eu dei o primeiro beijo ainda mora na mesma casa. É minha vizinha aqui. Caralho, é tudo na família, né? Na vizinhança. É. Que eu Enfim, aí foi. Ele mora na vila, né, cara? É, a vila. Na vila. Você sabe que tinha aquele negócio da amiga me chamar e dizer, perguntar se quer no lugar dela? Sim, gordo, cara, não tinha sido isso, né? Pois é. Tu não passou por isso? Tu não passou por isso? Eu era gordo. Uma amiga dizer pra chegar pra tu e dizer, minha amiga tá querendo te beijar, não sei o que. Não, cara, não. Ok. Pois é, a gente tava na praia. Aí eu conheci a menina, a gente era. Não, não me disse que essa história acaba com vocês correndo pelado, por favor. Não, pois é, se eu contar a história, né? Ela me chamou pra ir pra praia e a gente se beijou debaixo d'água. Olha aí, Lagoa Azul. Lagoa Azul. Todo mundo falou. E foi isso, foi meu primeiro beijo. Foi salgado o seu primeiro beijo? Com certeza. Foi salgado. Salgado. E teve o de volta a Lagoa Azul ou ficou só na Lagoa Azul mesmo? Ela não tinha coragem, ela não teve coragem. Eu ainda tenho chegar que chegar, não teve coragem. Teve coragem, né, de voltar pra Lagoa Azul. Pois é. Mas Eric consegue. Como eu era gordo. A minha vida foi feita quando eu tinha 12 anos. Tem aquela brincadeira que é tipo, uma garrafa, né? Que roda. Sei, brincadeira da garrafa. É a brincadeira da garrafa. Certo. Nesse dia, tinha um popularzinho da sala lá, né? E tava todo mundo combinando, tava esse garoto popular. E vamos chamar ele, vamos chamar lá. De Fred. Fred, pronto. O nome tava cachorro, o Fred mano. Chamando todo mundo e umas garotas. E aí, eu sempre ficava pra trás, né? Só que o Fred, num dia, acho que ele queria me zoar, mas ele, ao mesmo tempo, tava sendo bonzinho. Ele olhou pra mim assim, vamos chamar ali o Adam. Aí, cara, eu era gordo, tava feliz na época, eu não percebi isso, mas eu vi o olhar de nojo na cara das minas. Uou. Meu Deus. Sim, como é que é? Ele é gordo. E chegou lá, né? Aí eu fui todo feliz, né? Pô, pai, não sei o que, me chamaram pra brincadeira. Hoje eu vou beijar alguém. Aí finalmente. Eu tinha, sei lá, 13, 12 anos, cara. O pessoal já tinha. Pronto, aí vocês aí tinham beijado já com 7 anos. Chegou lá, né? Aí tinha uma garota que eu gostava, que eu vou chamar ela de Vitória. Vitória, eu gostava da Vitória. E o Fred sabia disso. Aí ele teve uma hora lá que ele rodou a garrafa num nível, toda hora ele rodava pra que desse, tipo, eu nela, entendeu? Pra que desse sempre, pra que uma hora desse isso. E aí deu uma hora, cara, o olhar de nojo que essa mina fez foi assim, nojo, tipo, ele. Aí ela perguntou, é verdade o desafio? Aí ela, verdade. Ela falou logo. Só que... Não, a garrafa parou. Verdade. Verdade. Parou, olhou, verdade. Cara, ela nem quis. Aí só que perguntaram uma coisa lá, muito agressiva, não lembro o que que era. Ela gostava de um moleque lá, não lembro. Aí ela não quis falar mesmo. O Fred falou, desafio. O Fred tava te ajudando. O Fred tava me ajudando, só que zoando ao mesmo tempo. Ele, tu vai beijar o Adam. Aí eu, caralho, só pra um detalhe, o x tava no meio, viu? Caraca, faz parecer, mano, que tu era um orc. Eu tô imaginando tu de corcunda, tá ligado? Assim, Sim, só pra falar, eu não era... Não é porque eu era feio, assim... É porque era eu só era fofinho. Era fofinho, cara. Era fofinho. É, o Milo lembra aí. Era baleia. E eu era nerd, entendeu? Aí as meninas gostavam de mim. Aí eu tava lá, né? A gente foi lá pro fundo do colégio, né? Foi todo mundo, foi a passeata. Cara, beleza, né? Aí ela foi lá, me beijou fechando o olho, com a cara de disgusting, tá ligado? Bom, o pior foi isso, cara. Tipo assim, quando ela me beijou, o nosso amigo, ele... Lima, perdeu o bebê e tal. Cara... Fred? Não, o... É, quase morreu. Aí, só que ele falou assim, eu tô feliz, né, cara? Eu vi a garota correndo pro banheiro dele. Chegou assim no bebedor e começou a limpar a boca. Aí eu olho assim... Caralho. Que legal. E ao mesmo tempo eu tava feliz pra caralho, entendeu? Ai, caralho, eu beijei a gay. Comigo já aconteceu uma parada que... Cara, uma vez eu fui no bebedouro, eu tomei água e depois eu vi uma mina indo lá no meu bagulho. Eu fiquei tipo... What? É sério. Nossa. Então eu descobri, depois eu descobri que ela gostava de mim. Eu percebi, né? Não depois, né? Mas ela, tipo... Ela lambeu ou... Sabe? Sei lá, mano. Ela fez umas coisas na gente lá. Caralho. Eu vi isso, eu fiquei tipo. Minha mente tá indo a lugares aqui, velho. Exato, cuidado com você. Você ainda tem. Não, mas aconteceu isso, né? Tu notou que a tua escova de dente sumiu? Ela depois falou pra mim. Ah. Ela falou: Ei, ó, lembra aquele dia que eu lambi a tua saliva lá no meu bebê? Pois é, eu gosto de. Ah, eu tiro teu sapato também. Aí... Quando tu vai pra educação física, tu tira o sapato, eu dou uma lambida nele. Como assim tirar o sapato? Ela bota lá meio, ela bota a meia na boca e mastiga. Como assim tirar o sapato? Eu fiz chá com a tua cueca. Ela era 6 anos mais velha que eu, a garota. Caraca. Ela tinha 13 e eu tinha... Todo mundo era popular quando era criança. Ela tinha 13 e 17. Essa garota, uma vez na minha casa, ela ia dormir a noite lá. Olha. Daí, eu e ela tava, tipo, no sofá, tipo um lençol, sabe? Daí ela botou o lençol em cima assim, nós dois, e começou a me beijar. Caralho. E ela não fez só uma vez, fez um bocado de vez. Caralho, de vocês, né? Um bocado de vez. Mano, tô dizendo, a nossa fase foi só a líder. É, depois... daí... É, a gente tá falando 7 anos, tá ligado? Mas depois... por que uma derrota? Porque, obviamente, eu ia me apaixonar por ela, né? Porque ela me beijou. Oh, claro. Né? Daí eu ia atrás dela, aí quando eu vi, ela tava com outro cara, sabe? Caralho. Sendo puta. Aí, mas, eu não sei se ela era puta, eu respeito ela. Eu sei como. Não sei. Eu só vi ela pegando um monte de cara depois de ter pegado ele. Eu sei, cara. Não, eu sei por você, cara. Eu, só, não, eu sei como. Ela não se portava comigo, sabe? Daí eu. Sei. Sabe como é que é? Essas que eu levo todas. Ainda bem que o dia é feia, então. Eu sei como é você gostar de uma mina mais velha e ela tem um cara mais velho, assim, sabe? Da idade dela que ela fica. Tá falando daquela doloroso. Vaga lá, do cara babaca? Isso é doloroso, cara. Muito doloroso. É o netorário da vida real. No caso, eu já beijei uma garota que era 10 anos mais velha que eu. Pera, tinha quantos anos, cara? Eu tinha 14. Ah. Nossa! 24 anos. Era. Como? Cadê quantos? Só 24. Peraí, uma menina de 24? Eu já beijei uma menina de 24. Uma menina não, né? Peraí, era uma menina. Uma menina não, era um homem. Falou, era um homem. Era um cara. Era uma garota já feita, né? Então, acho que era. Já feita? Como é que foi? Já feita. Foi um beijo caliente ou um selinho? É, foi um beijo. Foi um beijo. Teve outros também. De rosto, né? Tô em dúvida. Porra, esse cast hoje tá foda, né? Aqui não é derrota amorosa, não, mas. É, só tô fudendo aqui. Mano. Tô só com as vitórias aí, cara. Porra, essa. É verdade. Porque não tô. Eu vim aqui pra falar as desgraças e o nego tá falando aí, ah, eu era mas foda. Mas a minha vitória. A minha vitória é uma derrota, cara. Toda vitória é uma derrota. Me diga, parça. Eu estou com alguém hoje? Não, então é uma derrota. A gente vai acabar mudando esse programa aqui pra histórias de amor. Coisa. É, vai. Histórias de amor é melhor. É, vai. Tem a Fernanda Letícia, né, que eu não contei a história dela. Vai. Essa garota, cara, lá na famosa cidade de Santa Quitéria, sabe? Que lá do interior do Ceará. Só pra deixar claro que o Gairo, ele é um mochileiro, ele passou o Brasil inteiro, morou em todos os estados. Eu e o Senna, a gente só viveu em dois estados, mas ele viveu em, todos. Todos. É. Eu morava em Santa Quitéria, assim, no interior do Ceará. É. Lá, eu sempre tive o costume de chegar muito cedo no colégio, tipo... Eu acordava às 5 horas da manhã e chegava no colégio às 5h30, sabe? E o colégio abria às 7, pra vocês terem ideia. E essa Fernanda Letícia, ela ia também nesse horário, porque ela era que nem eu, imbecil, que chegava no colégio nessa hora pra fazer nada. A gente tinha aquela... Tipo, eu começava a conversar com ela, sabe? Daí ela era de uma série maior que a minha, mais alta. Eu era da 7ª, ela era da 8ª, era sempre assim. E eu sempre ficava com ela, porque eu era mais alto que ela e tudo. Então eu sou mais alto que ela. Seria difícil se eu não fosse mais alto que ela, porra. Não, é porque a série mais nova era muito maior que ela, entendeu? Então eu zoava com ela, pegava o guarda-chuva, colocava no lugar alto, essas coisas assim. Caralho, fazia bullying. Era, não, mas era brincadeira, sabe? Eu pegava o dedo dela e ficava estralando, sabe? Daí ela ficava com medo. É massa fazer isso aí. Porque o dedo, ela achava que o dedo dela ia ficar grosso, parado, nada a ver. Daí, um primo meu soube dessa história. Eu acho que eu contei pra ele algo assim. É, na época que eu mexia no Orkut, né? Ele tava do meu lado assim e falou, ó, esse é um negócio de tu, né? Quer dizer, eu gosto dela. Ele perguntava. Eu sempre negava, né? Um dia, eu disse que ia na casa dela, mas na verdade era meu primo. A gente foi na casa dela, às 10 horas da noite. A gente foi dá assim, um nome pra essa menina, dá um nickname. Fernanda Letícia. A gente foi na casa da Fernanda Letícia. A gente foi, tipo, 10 horas da noite. FL. Você sabe, mas existe o toque de recolher, né? E à noite, se a gente fosse pego naquele horário da noite, a gente ia ser preso, essas coisas assim. Que? Porra, você tinha toque de recolher na cidade aí? Sim, todos daí tem isso. Né? Que gente, de nova não pode andar assim na rua tão tarde. Ah, pivetes. Isso daí tava escuro, porque eles desligam a luz à noite, né? Casa da, caralho, casa mano. Dela, casa dela era, cidade casa dela era, é. Interior mesmo. A cidade dela era longe. A gente foi de bicicleta na casa dela. Quando a gente chegou lá, tipo, ela ficou surpresa, porque a gente foi mesmo, não era papinho. E o pai dela também ficou surpreso. E a gente ficou conversando com ela, foi até legal. Quando a gente voltou, a gente deu tchau, né? Uma hora da manhã, o meu... Vocês não viram lá? Hã? Não. Vocês foram da puta que pariu até lá, só pra conversar e se embora depois. Eu não sei porquê, eu dei tanto detalhe, porque eu só fui na casa dela e voltei, sabe? É corajoso mesmo. Eu fui na casa dela e voltei, só isso. Mas, tipo, essa história não acaba aí. Ah, pô, graças a Deus, né? Também, né? Que história merda. Porque eu ainda fui no colégio de manhã com ela, entendeu? Peraí, mas essa parte inteira que tu contou, ela é relevante pro resto da história? É necessária. Não. Corta essa parte, pelo amor de Deus. Essa carte... Eu tô tentando fazer o meu raciocínio pegar aqui. Ou foi só pra mostrar como tu amava ela? Que tu foi da puta que pariu. Ela me ignorou até, sei lá, mano, 2 anos aí me ignorando. Eu acho que eu vou contar a história toda já, né? Daí, logo, deu. Ainda bem, né? Deu, eu tava na nona série já, e ela tava no primeiro ano. E um dia ia chegar o dia dos namorados, né? Eu assim, não, vou comprar uma chocolate pra ela. Eu nunca faço isso, pessoal. Nunca comprei coisas pra garota antes de terem coisas. Nunca, pra garota. Nunca comprei, não dei nem bala, nem nada. É uma dica de vida aí. Senão você vai preso, né? Daí. meu Deus. Piadinha merda. Daí eu falei com um amigo meu, que nem era meu amigo meu, porque ninguém naquela cidade era amigo meu. Não fala que é colega, pô, não fala que é amigo. Dei R$5 pra ele pra comprar uma caixa de chocolate, porque eu tinha vergonha de comprar caixa de chocolate. Caralho, como assim, cara? Ali, como é que tu ia dar a caixa, então? É, daí eu pedi pra ele comprar. Eu dei R$5. Cara, não, fala como se fosse ir comprar uma lingerie no sex shop dele. É, é isso aí. E ele comprou e deu pra mim. Era, deu uma rola de chocolate. Era, um chocolate. Era uma caixa de chocolate bem vagabunda, né? Porque era R$5. Eu cheguei no colégio lá. Um grande dia, né? Daí eu... grande dia. Eu lembro que eu cheguei lá. Eu estava de tarde, né? Mesmo assim, eu continuava indo 2 horas antes. Chegava 11 horas no colégio, que abria uma. Daí eu fiquei lá sentado, nervoso, né? E antes de começar a reza, porque os colégios religiosos rezam antes de começar a aula, eu peguei a caixa de chocolate, porque ela ficava sentada no lugar, e cheguei assim no meio de todo mundo e dei pra ela a caixa de chocolate, entendeu? Ah, ela tava com amigas? Tinha amigas ou era? Ela tinha amigas e tava todo mundo vendo. Todo mundo viu na hora que eu tirei a caixa de chocolate. O cara foi... esperto. O cara era inteligente. É, era muito inteligente também. Daí eu peguei e tentei entregar ela. Daí ela empurrava de volta, entendeu? Caralho! Nossa, esse é pior que gordo, cara. Aí eu... pegava e ela empurrava. Meu Deus! Eu tive que sair, né? Porque me jogaram pra fora de lá. Porque era a série mais alta. Eu tô imaginando o estilo maluco do pedaço. Sabe? Daí... Eu peguei pra sala, por que pareça as pessoas ficaram com pena de mim, né? Porra, daí, não, que parece não, normal. Daí as pessoas ficaram... E um cara, que era amigo nosso, que era repetente, entendeu? Ele conhecia o pessoal da sala dela. Ele pegou e disse que dava pra ela, botava na mochila dela, né? Fernanda Letícia. Da Fernanda Letícia, dela, nela. Fui lá, eu falei, então toma aqui, dá pra ela. Quando o namorado dela, tá ligado? Quando chegou o intervalo, verdade. Tava todo mundo rindo, assim, gritando, sabe? No colégio inteiro. Aí, Ceará, né? Falar, né? É, do Ceará. E aí falaram que a Fernanda Letícia tava dando chocolate pra todo mundo. Nossa. Susto. Ai, nossa! Daí eu fui lá ver. Fazendo bambolim, né? Tipo. É. Daí ela tava dando realmente chocolate todo mundo. Eu fui ver lá e ela tava fazendo isso. E eu fiquei... Não, nunca mais falei com ela. Mas seu coração ficou despedaçado, certo, cara? Ficou. Caralho. Por isso, mano. Por isso até hoje, eu não gosto muito de Fernanda e Letícia. Não, Fernanda e Letícia, ele não gosta de você. É. Não. Fernanda e Letícia. Fernanda. Não, desistam. Você pode ser um modelo gata. Quem se interessou por ele, desiste. Ele não vai gostar de você. Ó, pior que eu conheci muitas Fernandas Letícias ainda. Caralho. Fernandas Letícias, especificamente. Sim, já conheci outras. Caralho. Caralho, mano. Assim, tanto que Tera era o nome comum, né? Na cidade tem 10 pessoas, cara. Aí todo mundo é Fernando Letícia. Só tinha ele lá. A grande derrota, eu lembro que... Ainda bem que ninguém, minha família, ficou sabendo. E eu só cheguei em casa e fiquei triste. Bom, vamos avançar agora para nossas adolescências, por que não, né? É. Já que a gente falou da nossa pré-adolescência, infância. Assim, eu ainda tenho vou contar um ainda da pré-adolescência, mas é um pouco longo, então vou deixar para depois, mais pra frente. Bom, de adolescência, eu posso dizer uma coisa relacionada ao chocolate, que eu esqueci de dizer. Mas não foi por uma garota só. Foi. Oxi. Era na época que eu tava pensando, pô, preciso arranjar uma namorada. Tem muito. E como, né? Aí como, né? Chocolate. Chocolate. Aí no dia, aí eu escolhi o... Afrodisíaco. Aí no dia da mulher, fui inventar de fazer o quê? O que é que o bobalhão foi inventar de fazer? Foi comprar chocolate. Não, na verdade, comprei chocolate só pra uma. Aí o resto, eu comprei bombons e esperei da hora do intervalo pra poder botar os bombons nos estojos dela. Nossa. Não, caralho, tipo secreto, né? Admirador secreto. Isso não serve, não. E aí? Faz pra nada. É, não deu em nada, mas eu, sei lá, eu me senti tão legal porque a missão deu certo. Beleza, você dá chocolate free pra uma caralhada de guri, mas não dá em nada. Tá certo. Exato. Lógico, né? pelo menos. Ótimo senso. Pelo menos eu dei chocolate pro colégio inteiro. É verdade. Pois é. Thank you. Sou olha, muito. Quando... Eu acho que isso foi na nona série. Um ano depois, sabe? Eu tava recuperado. Tava recuperado. Tinha se recuperado. Não era na nona série, não. Era oitava ainda. Eu tava recuperado, né? Fazia natação, levava minha vida de boa. Só que todo mundo sabia que eu gostava da Fernanda. Mas ela começou a me ignorar, sabe? Eu comecei a fazer natação, porque eu tenho um problema e eu precisava fazer natação. Daí, na natação, tinha uma garota lá. E ela se chamava Fernanda Letícia. Caramba, tu tem Nossa, isso é estranho, sim. Ela se chamava Letícia. Ela não era tão bonita, mas era natação. E ela era muito... Ela tinha um nome mágico, né? Um corpão. É, exatamente. Ela se chamava Fernanda Letícia. Eu comecei a gostar dela. Só que, tipo, tinha um cara lá que era, tipo, o Adão hoje em dia, sabe? Todo fortão, assim. Quê? Ô, louco, tio. Daí, todas as meninas da natação gostavam dele. E eu tava lá, o esquelético. Cara, existe a diferença entre ser forte e você e ser magrelo, desgraçado. Você? Eu não sou um magrelo, pô. Eu sou o cara... Eu faço minhas paradas físicas, mas não... Peraí, né? Calma, Léo. Léo, ué, gostoso pra caralho! Vem, monstro, pode vir comigo, monstro! Pra vocês verem como tendo dado um ano, eu conversava com ela e tal. Um dia eu ia até a festa junina e disseram que podia convidar pra festa junina, entendeu? Aí tu foi o segundo round? segundo round, foi a Letícia. Daí eu disse na sala de aula que eu ia convidar ela antes de convidar ela. Sabe que dá merda ainda tempo, né? Sabe, uma coisa idiota é quando você convida alguém, só que você não falou pra essa pessoa. Sabe? Como assim? Tu convidou a mãe dela? Não, eu convidei ela. Eu falei pra todo mundo, só que eu não tinha falado pra ela o nome dela. Ah, tá. Tu falou pro colégio, eu convidei a menina. Aí não falou pra ela. Tu inventou a história não, que tu tinha convidado. É porque na minha cabeça ela ia aceitar, entendeu? Porque tu falou pro parceiro, aí vai dar certo. Daí. Fernanda Letícia, vai dar certo. Faz tanto sentido. Porque ela tinha demonstrado sinais que queria, entendeu? Sinais que é outra? Claro. Sinais. A outra. Sinais. Tu tava encarando ela, aí ela te olhou assim, aí tu aí que ela. Ela tá toda minha. É, cara, ela tá toda sua. E tipo assim, você não acha que duas Fernanda Letícias vão te deixar pra baixo na vida? Ah, sabe? Tá. Tipo, o raio não cai a mesma vez lugar. Daí eu peguei e cheguei lá e convidei. Por que pareça, ela aceitou ir comigo na festa junina, que era no outro ano. Daí teve a festa. Convidou ela um ano antes? Não, um ano depois, seu viado. Ah. Achei isso pra achar o cara, mano. Tá, é o que eu falei. Eu falei pra prestar atenção. Café junina é perto dos namorados. Quando chegou lá, ela foi. Só que ela me ignorou. Peraí, ela aceitou ir contigo pra quando chegar lá. Ela me ignorou. Ela te ignorar. Ela só foi pra entrar de graça, entendeu? No colégio. Caraca! Peraí. Como assim? Tu convidou ela, ela aceitou. E tu pagou pra ela e ela te ignorou lá dentro? É, foi. Não. Quem foi pegar os participa da quadrilha não entra de graça, né? Coisa assim, entendeu? Daí eu... Entendi. Ela te usou, cara. Ela me usou. Te usou fodamente. E o pior é que eu ainda curti a anotação. Ela ia assistindo, ó. Caramba. Ela não podia reclamar, porque eu convidei pra ela ir na festa junina. Em nenhum momento você disse que vocês iam ficar juntos de porra nenhuma. Ah, entendeu? Que droga, cara. Que vida de merda. Minha adolescência foi mais feliz, cara. Eu fui mais de boa. Eu fiquei magro e tal, comecei a fazer exercício. E aí, eu e o Gary, a gente mudou de colégio, né? Tu lembra, né, Gary? Lembro. A gente foi lá pro outro colégio. E nesse colégio, cara, como a gente tinha saído de um colégio falido, a gente tinha fama de delinquente, né? É, vagabundo. Não pagava mensalidade e o colégio faliu. É porque o colégio... Só pra deixar claro, era um colégio que já tinha saído em notícias, como um colégio que tinha gente usando drogas. Ah, tá, era um colégio mal conhecido, entendeu? Mano Vic na cantina do colégio. Não é essas coisas todas, sabe? É, mas é porque o pessoal aqui, entendeu? Exagera em tudo. Aí... Não, era porque o colégio que eles estavam indo era muito mauricinho. É, tinha um colégio de elite, né? Finalmente. É. Aí aqui é só um parque, né, cara? Perto do nosso, cara, pra eles era como se tivesse vindo da Febem. É sério. Tem hora lá que o pessoal chama o pessoal no ensino médio. Aí, qual é o seu nome e tal? Que você tá aqui, de onde você veio? Aí a gente, meu nome é fulano de tal. eu vim lá do meu evolutivo. Aí é, começava o cara, eita, caralho, esse cara veio do evolutivo, esse cara são marginal. E aí, gente, era... E outra, é, a gente, comparado ao pessoal daqui, é porque a gente é do sul, né? A gente não é do. Assim, não tô dizendo que todo mundo é baixinho daqui, não. Mas aqui é. É... Mais ou menos, né? Eu sou do Sudeste. O cara ficou 3 meses lá, aí eu sou do Sudeste. Mano. Eu? Como assim? Eu vivi lá a minha infância inteira e eu sou de lá, eu nasci lá, eu sou doido. Como assim? Vi 3 meses lá, o louco. Não, sim. O que eu tô tentando falar é porque nós temos 1,85m de altura. É um pouquinho mais, né? A gente tem mais hoje em dia, na época a gente tinha 80. Aí na época não. A gente era alto pra caralho, entendeu? Pros moleques lá. Eu era baixinho, aí eu estiquei, fiquei magro e a gente só usava preto, cara. Pronto, aí a gente era devolutivo, puta merda, mano. Os três marginal que vieram do outro colégio. O cara de psicopata, o Gairo, o cara de psicopata. O outro esquisito. Cabelo no meio da cara. Cabelo no meio da cara. Olha todo mundo com olhar estranho. É. Eu no meio lá com o RG. O RG também, como se fosse... Porque ele era maior que a gente ainda. Aí ele era tipo aquele o guarda-costas, tá ligado? O Mondrongo. É o Mondrongo mesmo. O Mondrongo. É o Mulambo. Caralho. Lembra, né? É o Mulambo. Só que, tipo assim, pros outros caras, era uma coisa... Os caras não mexiam com a gente, mas as garotas achavam a gente legal. As meninas achavam a gente, porra. Eu lembro nitidamente de uma garota lá que chegou e perguntou assim pra mim, sim, você é um amigo do Gairo, né? Aí eu, aham, sou. Ela, caralho, Gairo, não sei o que. Eu, hã? Que essa conversa? Eu, hã? Parecia que ele era o astro de rock, tá ligado? Aí teve a primeira garota que eu gostei lá, e pela primeira vez na minha vida, ela gostava de mim também, cara. Uhum. Aí a gente começou a ter umas paradas lá, só que ela me enrolava muito. Ela sempre falava assim pra mim, olha, sei o que, eu gosto muito de você, mas sabe, eu não sei ainda e tal, acho que é melhor não fazer nada agora. Papinho. Papo. É, papinho. Me fez sofrer pra caralho, cara, ficava me enrolando. Ela dizia pra todo mundo que ia virar minha namorada, tipo, ah não, você é a namorada dele agora e tal. E pra... Tá garantido, né? Todos nós éramos amigos, então a gente não falava nada dela. A gente, ó, tudo bem, cara, vai lá, bichão. Exato, teu amigo não fala nada, né, entendeu, assim, no começo. Só se essa menina for desgraçada mesmo. Aí um dia eu pensei assim, eu olhei pra cara dela, né, por que ela tá com essa menina? Por que essa menina não tem nada? Ela me enrola, ela não é... Porra, não é bonitona, assim, tipo assim, se fosse uma desculpa física, mas não era desculpa física. Aí, oh, caralho, mano, chega. Aí eu cheguei, era, olha assim. Era loirinha, né? Oh, aquela é, loirinha, pode escrever. Falar. Aí eu cheguei e falei, olha, seguinte, assim, você me enrola muito, você já tá me enrolando há alguns meses aí, só fica, não sei se você tá esquecendo, tá querendo, você tá me empatando aí. Porque ela me apresentava pra todo mundo, cara, porque eu era um ano mais velho que ela. Me apresentava pra todo mundo lá, ah, sei o que, esse aqui é o fulano e tal. Aí eu cheguei pra ela e falei, não, chega, eu não quero mais. Aí começou a porta e você cai, né? Eu sou o inferno. Você é o inferno na minha vida. Se alguém viu o Escudez, foi mais ou menos aquilo. Toca a música do Escudez aí. Foi, cara. Cara, ela no dia, eu chegou assim, né? Coincidentemente, naquela época tava chovendo, tu lembra? Era época, alagamento. Tava chovendo muito, cara. É, no Fortaleza tava alagado e tal. Um dia ela chegou, né? Me disse assim, isso depois de uma semana. Ela, oi, tudo bem? Você tá bem ainda? Eu, não, tô de boa. Tava ok. Eu, não, tô de boa. Ainda conversava com ela. Aí ela pegou assim, vamos conversar ali. Aí eu, tá bom. Aí a gente conversando e tal. Aí ela pegou assim meu celular, cara. Olha, posso dar uma olhada no seu celular? Eu, pode, não tem nada aí, né? Ela ficava jogando umas paradinhas. Aí beleza, ela pegou meu celular, deixou na minha bolsa de novo. Aí depois de 2 dias, cara, ela chegou, cara de doida, na porta da minha sala. Pô, pô, pô, de manhãzinha assim. Aí musiquinha do Escudez. É, do Escudez. Uhum. Aí nosso amigo Yuri, né? Ele cai, tá atrás de tu ali. É, cara, e aí, cara? É, exato, é, cara. É, Makoto. Tá aquela, a menina tá atrás de tudo ali, a Sekai, ela tá com a cara meio estranha, fala com ela, ó. Aí, e o Gairo, o pau no cu, ele me deixava aterrorizado com essas paradas, entendeu? Eu colocava música no Escudez no meio da sala de aula, assim. Aí eu fui lá falar com ela assim, mala, com a cara, eu nunca vi uma menina com uma cara de psicopata daquele jeito. Ela olhou pra mim assim, quem é essa menina aqui? Aí eu, quê? Como assim? Aí ela, olha aqui essas mensagens. Aí eu fui olhar essas mensagens, cara. Eram mensagens do meu celular. Ela botou um programa no meu celular que ela recebia as minhas mensagens. Eu, ela falou a assim. A menina era hacker? Que porra é essa? Caralho. Não foi? Tu lembra, Gairo? Que ela falou uma parada assim? Era um watchdog. Era um negócio do Twitter. Era alguma coisa assim, cara. Nós não entendíamos como ela fazia aquilo, cara. Não, cara. Aí o próprio nosso amigo lá, que era expert em informática, ele olhou assim, cara, tá aqui, ó. Aí ele foi lá e instalou, era um programazinho que ela instalou lá, bem simples, mas era um negócio que dava pra hackear pelo Bluetooth, uma parada assim. E caralho, que é essas minas aqui, não sei o que, o que tu tá falando, que porra, por que tu tem minhas mensagens, que merda? Aí, cara, e foram. Nossa, dessa, e teve outra coisa. Tipo, por causa dessa menina, eu fiquei me cagando de medo, cara, por um tempão. Do. Aí teve um dia que ela chegou, que eu tinha comprado na época um canivetezinho que eu achava bonitinho. Aí eu andava com ele de brincadeira. Eu não fazia nada com aquela porra, não era nem afiado. Aí um dia ela chegou assim: ah, eu também tenho um. Mano, ela puxou uma peixeira da mochila. A Maria é bonita, a mulher. É. Cara, eu ia embora desse colégio, velho. Mas sério. Porra, eu imagina a minha cara e a cara do Gairo, tudo, olhando pra aquela peixeira. Eu olhei assim, do Rambo. Cara, paca do Rambo. Ele começou a rir, ele... Cara, uma faca gigantesca, preta, assim, de metal negro. Então, cara... Metal negro. Depois disso aí, eu fiquei uns 2 meses sem dormir direito. Sem conseguir falar com uma garota, cara, até ela sair do meu calço. Nessa época, a gente começou a sentar do lado da sala pra ver quem chegava na porta, sabe? É, a gente ficou. Mano, foi um negócio medo mesmo, assim. Foi a primeira vez que eu tive temi pela minha vida, cara. Porque ela era doida. Yandere, cara. Ela tinha uma peixeira na mochila que ninguém detectava aquela porra daquela peixeira. Ela tinha uma porra de contato no colégio. Todo mundo ia deixar recadinho dela pra mim lá. Eu, cara, ela era famosinha, sabe, no colégio. Ela era famosinha. Aí eu, não, cara, não. Aí eu fiquei 2 meses sem me aproximar de ninguém, cara. Por causa dessa menina, pra eu, é uma derrota, né? É uma história de... História de derrota. Porra, é uma história de Yandere da vida real, dele. É, cara. Se o Adam passou pelo School Days aí da vida real, eu passei pelo Catal Show. Catal Show. Só que não da maneira que eu gostaria que tivesse. Não, é maneiro, teu, mano. É derrota também. Mas cara, é maneiro, é melhor que a minha. Quando eu tinha uns 13 anos, eu, lá na minha rua, se mudou uma vizinha lá, que ela era surda e muda, né? Eu não conhecia ela, sabe? Era um moleque e tal. Ficava até 10h30 da noite no meio da rua, jogando bola, de bicicleta, suando, né, criança. Infância saudável. Quando dava a hora de ir pra casa, eu tinha que ir, né? Minha mãe me chamava, eu, vamos lá. Aí, nesse dia, eu tava indo pra casa. Tem essa menina loira, sabe, sentada, assim, numa cadeira na frente da casa lá dela, da casa da tia dela, na verdade. E eu passo assim, oi, boa noite, tudo bem? E ela não falou nada. Aí eu, oi, boa noite? Aí ela só faz assim com a mão, sabe, balança. Tipo, dando oi, sabe? Eu não tava entendendo. Cheguei, assim, tentei conversar com ela e tal, e ela começou a fazer sinal. E eu, ih, caralho, eu não sei como ela, na hora eu percebi, né? Não, ela não fala. Ela, como é que fala isso de uma maneira mais correta, mais politicamente correta? Ela tem deficiência auditiva. Eu fui lá, me convidei, sentei lá, comecei a conversar com ela, assim, falando, tentando falar o que eu podia com as mãos, sabe? Assim, tentando, eu não sabia falar porra nenhuma. Botou o molequinho com a mão assim, começou fazendo agora papel de mímico, tá ligado? Papel de mímico, exatamente. Eu entendi algumas coisas, sabe? Ela, tipo, quando falava, eu lembro pouca coisa assim, mas eu lembro que quando ela, nessa noite, quando eu conheci ela, ela queria dizer, sei lá, eu falava assim, não, ela disse, você é bonito, sabe? Ela colocava, tipo, ela balança a mão aberta em frente da cara e faz um positivo com a mão, sabe? Ela era bonita? Ela era bonita, ela era modelo. Meio, cara, eu enxergo. Isso é cagado mesmo. Caralho. Nem tanto. Queria ser Maia. Queria ser Maia. A gente ficou conversando. Daí eu conheci a prima dela, que também é modelo. Era, né, na época. Nossa, cara, a mina de ouro. Sim, o nome dela, vou chamar. O nome dela era Daiane. Vou falar aqui o nome dela. Ah, Daiane. 10 mil Daianes no mundo aí. E o nome da prima dela era Ingrid. A prima dela me ajudava a falar com ela, eu conversava. A prima dela também era gente boa. Só que a prima dela tinha uma personalidade diferente. Enquanto a Daiane era mais doce, mais bonita, fofinha, a prima dela era mais tomboy, sabe? Era mais garoto, assim, e tal. Mais brincalhona, tirava sarro. Tipo, a prima dela fazia uma piada com ela, que era... Ela não conseguia ouvir, né? Daí o que a prima dela fazia? Chegava assim, perto do ouvido dela e falava assim, ei, me diz se tu consegue ouvir isso. Aí a prima dela ia e fingia que tava gritando no ouvido dela, sabe? Fazia assim com a boca, só o movimento, sabe? Mas não deixava sair som nenhum. Aí ela perguntava, ei, tu ouviu? Aí ela, não, não ouvi nada não. Que estranho, tá sentindo, porque normalmente ela sente a vibração, né, do som. Ela, não, não senti nada não. Aí ela, acho que tu tá doente. Pera aí, eu vou tentar gritar de novo. Aí a prima dela, na segunda vez, ia e dava um grito de verdade, sabe? E ela se assustava todo dia. Aí aí você se caiu no chão de rir, né? A gente ficava zoando ela, sabe? Era tipo um filme do Chaplin, tá ligado? Daí a gente ficou super amigo, cara. A gente era muito amigo mesmo. E eu, com o tempo, comecei a gostar dela, naturalmente. Ela era uma menina bonita, ela era super legal. Mas assim, ela era a mesma idade que tu ou era muito diferente? Não, ela tinha 17 anos, eu tinha 13, 14. O primo dela também era a mesma idade. Eu gostava dela. Todo mundo, eu não falei pra ninguém, mas era muito na cara, brother. Eu olhava com aquela cara de mongol pra ela apaixonada e que ela tava lá. E vivia junto dela. Um dia, cara, a gente era um dia normal, uma noite normal. A gente tava conversando e tal. E aí elas duas precisaram sair. Elas, a gente vai sair, a gente volta mais tarde. Aí eu fiquei brincando com os moleques lá. Quando eu vi, elas estavam na esquina da rua lá. A gente tava mais lá na frente, mais atrás, assim. Chegando lá, ela tava. A prima dela e ela, cada uma tava com um cara diferente, né? E o cara, um cara mais velho, assim, de barba e tal, sabe? O cara alto. Caraca. Eu olhando assim, e aí eu, aí do nada, eu disse beijo. Eita porra, viu? Caralho. O cara sentia assim, o pega no coração assim. Nossa, porque eu senti que eu tinha alguma chance, apesar de ser mais novo. Porque pra mim eu não tinha namorado. O Star Platino pegou seu coração assim e parou. Depois desse dia, uma distância surgiu, sabe, entre a gente. E não demorou muito. Um mês depois, a família dela inteira se mudou. Eu fui morar em outro estado, se eu não me engano. Acabou, cara. Assim, foi uma fase da vida que foi cruel, sabe? Porque eu senti o que é ser, sabe, traído, mas você fica triste. Porque você sabe que não tem nada a ver, entendeu? Tipo, porra, eu achava que eu conseguiria, sabe? Eu tinha, sei lá, uns 16 anos. Eu, na época, até o Gary lembra, eu fiquei bastante popular com as garotas. E eu tinha muitas opções, entre aspas, assim. Eu não sabia porque eu sempre fui lesado. Mas eu sempre tinha umas garotas lá que gostavam de mim e tal, demonstravam. E eram gente boa, elas não eram garotas ruins. Aí, um belo dia, né, eu conheci essa garota. Soraya, chamada de Soraya. Soraya? Aia. Tá bom, Soraya. Esqueci. Soraya é nome de Soraya. Vilã de novela. É verdade. Soraya, beleza, Soraya. Só deixando um disclaimer. Nós dois éramos jovens, entendeu? Então, tipo, eu, no futuro eu já me entendi com ela. Eu já conversei com ela e a gente viu que. Só deixando aqui que eu já me entendi com ela, mas então já essas paradas já ficam no passado. Entendeu na cabeça deles aí, eu nunca. Eu tinha uns 16 anos, conheci essa garota na internet, Soraya. E Soraya. Ela morava na Colômbia. deixa eu Colômbia. Ela era colombiana. Uhum. Ela chegou no Brasil com pó branco debaixo do nariz, né? O quê? Não, ela chegou com pó branco debaixo do nariz. Caralho. Pô, outro país aí, cara. Outro país então, da gente, cara. Gente, Paraguai, cara. Paraguai. Paraguai, tá, ela era falsa. Ela veio do Paraguai. Realmente? Tá chique. Ela veio do Paraguai. Aí a gente conversava com ela por internet e tal. E tipo, o Garo conheceu. Ela era uma garota impossível, tu lembra, né, Garo? Tipo, ela era cosplay, bonita pra caralho. Você lembra, porra? Não, ela era bonita, mas nem tanto, né? Não, mas, porra, pra na época, cara, três adolescentes, tu mesmo achou ela bonita pra porra. Uso desesperado, tá bom, lá. Exato. A menina morava em outro país, ela que veio falar comigo. Paraguai é longe pra caralho, dude. É longe, Paraguai é longe pra caralho, mano. Mano. Esse Paraguai que a gente tá falando é longe. Paraguai. Aí, Pode ir pra lá trazer uns PlayStation pra tu, não? Trazer uns PlayStation, posso crer. Exato. Aí a gente se conheceu por internet e tal. Eu me apaixonei por ela na hora, né? Eu gostava dela, entendeu? A personalidade dela era interessante. E aí, só que teve uma época que ela sempre falava pra mim assim: ah, não, um dia eu vou ir pro Brasil e tal, vou ir pro lugar que você tá, porque eu tenho família aí. Aí um dia eu volto. Tá bom, legal, vamos esperar. Porra, eu consolava ela direto, cara, porque ela tinha um namorado pau no cu lá que morava em São Paulo. E aí. Ele nem era tão pau no cu. Ela dizia, não, né? Não, mas não, pelas paradas que ele fez, ele é assim, cara. ela fez pode coisa parecida com ele. Ela enganou todo mundo, coisa dela? Ela fez as mesmas coisas que fez com ele comigo. Mesmo assim, eu não fui um psicopata que foi atrás dela maluco, entendeu? Que queria que... Eu nunca fui atrás do atual dela nem nada. O maluco veio atrás de mim, cara, aqui. Só não me encontrou, mas ele veio atrás de mim. Pois é, aí um dia eu pensei assim, porra, cara, essa menina tá me enrolando. Depois de 4 meses assim, essa garota tá me enrolando. Não sei nem se ela vai vir aqui mesmo. Acho que ela tá só brincando comigo, porque ainda faz isso mesmo. Eu tinha um trauma já com isso. Depois eu falei com ela assim, olha, ó, seguinte, eu vou parar de falar com você, porque não dá certo, não sei o que você quer, você tá me enrolando e tal. Então acho melhor a gente parar de se falar. Isso foi pra, na época de agosto, assim, eu parei de falar com ela. Nessa época de agosto, cara, eu conheci uma porrada de garoto, eu conheci até um outro garoto lá que eu falei contigo nessa cena aqui, que eu gostava dela, que eu tava em dúvida. Sim, sim. Pois é. Eu até conheci um garoto muito legal, que ela era legal, sim. Ela era mais... A época é MC, porém, cara. Tipo assim, o bicho realmente tinha muita garota. Se fosse Berserk, seria The Golden Age. É, mano. É, era tanta, poxa, era tanta garota que ele chegava assim, tem uma garota. Eu, que garota? Essa aqui. Mas não era outra? Aí, e era tipo assim, dava uma hora e ele falou, a garota, eu, epa, mas era outra. É, tipo, não era de um dia nessa semana, era uma hora. O Adol assim. Tava chegando pras meninas e falava assim, Will Bang, ok? Não, pô, não fazia nada com elas. Até porque eu na época, eu tava conhecendo muitas pessoas mesmo. Eu acabei virando amigo de pessoas certas e eles tinham muitas amigas, entendeu? É, pronto, enfim, tinha muitas garotas que eu conheci e eu tinha muitas alternativas. Muitas garotas. É, muitos garotos, eu conheci muitos garotos, então. Muitas. Muitas. Tá bom, cara. Todos já sabem que é muitas. O que ele teve em 3 meses, eu não tive até hoje. Eu merecia, tá ligado? Porra, eu fui esculachado a vida inteira. Ainda bem, né, que você mereceu isso aí, né, seu bosta? Nossa, mãe do céu. Tá bem, né? Ira. Ah, pensa assim, galera. Onde é que ele tá hoje? É. Ah, tá de boa aí, né? Show. No meu canto. Não mudei não, nada, mas tá. Eu. Só que um dia chegou uma amiga dela, que também não gostava muito de mim, e falou assim, olha, Ado, ela tá vindo aqui agora em outubro. Ela chegou agora em outubro e ela queria te ver amanhã, se você pudesse. Aí, tipo, gelei na hora, eu, puta merda. A menina veio pra cá mesmo. Caralho. Fudeu. Lá do Paraguai. É lá do Paraguai. Isso é amor, viu, mano? São uns 5 mil quilômetros de carro, se você tem ideia. Uhum. Pois é, lá do Paraguai. Isso aqui é amor, viu, mano? Isso aqui é amor. Aí e ela veio pra cá, né? A Soraya veio atazanar a Maria. Foi. A Soraya veio pra cá, a Soraya. Aí, quando ela chegou aqui, cara, tipo assim, eu vi ela a primeira vez, eu fui lá encontrar com ela, eu gostei dela de primeira, assim, só que você tem que entender, né, cara, eu era mais novo, então eu era bestão, comecei a gostar dela por besteira, ela chegou pra mim, ela me pediu namoro, porque eu era muito trouxa pra fazer isso, só que, cara, depois de 3 meses, o pessoal lembra lá que eu sumi depois, comecei a namorar com ela 3 meses, né, e depois desses 3 meses, eu falo com todo mundo, eu sumi, não foi, vocês lembram disso aí, né, Gairo? Abandonou os amigos. Os amigos. Ela abandonou os amigos, cara, tem explicação. Eu falava com ele normalmente no Facebook, sabe, tal, no Skype, e do nada ele sumiu, cara. É. Ele sumiu, sabe, tipo, ele falava comigo e tal, e do nada a gente via as fotos dele no Facebook, feliz lá com a namorada e tal, e porra, o cara abandonou os amigos. Né? Mas aí é porque o pessoal não sabia, que tipo assim, ela, no começo ela não fez nada, né, ela era normal, a gente tinha uma relação ok e tal, e até falava, na época dos primeiros 3 meses eu ainda continuei falando com o pessoal normal, só que depois, cara... Quando a relação tinha dado mais uma esfriada, ela começou a se mostrar de verdade. E aí eu descobri que ela era uma ciumenta desgraçada, cara. Ela tinha ciúme da minha mãe, ela tinha ciúme da minha tia, ela tinha ciúme das minhas amigas, ela tinha ciúme dos meus amigos. Aí ela chegava e falava assim pra mim assim, olha, você vai ter que parar de falar com esse pessoal aqui e tal. Não, não exatamente assim, mas ela... Primeiro foi com as amigas. Com as amigas lá, eu até deixava quieto porque ela tinha razão. Porque tinha umas garotas lá, minhas amigas, que elas davam em cima de mim mesmo. Era aí, o Adol... Fodão, né? Era de ouro aí. Fodão, cara. Era de ouro. Era assim. Aí eu, beleza, comecei a abrir brecha. Só que ela começou a aproveitar essas brechas cada vez mais, cara. Ela começou a mudar essas brechas pra amigo, pra família. Ela não queria, cara. Eu assim, eu até perguntei. Eu, por que eu parei de falar com a minha mãe, cara? Pois é, né? É minha mãe. É meio complicado parar de falar com ela. Caralho. Só que, assim, a única coisa que eu agradeço mesmo é porque ela me deu um pouco de liberdade. Na época que eu tava me relacionando com ela, antes eu era muito preso. Minha mãe, ela nunca deixava eu sair, essas coisas. Ok, irrelevante pra história, mas exato. Continua. Ela mostrou como é que ela era e tal. Ela me fez de gato sapato, cara, nesses tempos, assim. Meus amigos depois começaram a se descobrir, né? Eu voltei a falar com o Senna e com o Gairo. E eles viram que essa menina era maluca. Assim, teve até um episódio específico, tinha muitas vezes quando eu ia tomar banho e eu voltava, ela tinha feito alguma desgraça no meu quarto. Era sempre uma diferente, né? Exato, era sempre uma merda diferente. Uma vez eu voltei, ela tinha destruído minha coleção de DVDs, que eu fiquei caralho, que porra é essa? Não sei o quê. Tristeza, gente, era muito tristeza. DVD. Era muito DVD, destruiu minha coleção. E eu fiquei, antes que as pessoas perguntem, por que você não terminou na época? Porque eu fiquei com medo. Ela mostrou, ela pegou um caco de DVD na hora que eu falei assim, para de assistir meus DVDs. Ela pegou um caco e apontou pra mim e disse, não se aproxima. Aí eu, Paraguai, olha só. Paraguai. É. E ela era do Paraguai. Não lá pra cima. Vamos lá pra cima. Essa maldita Soraya. Depois, o outro episódio foi que eu cheguei lá, ela destruiu meu mousepad da Missouri. É, coitado da Missouri. Porra, cara. Seis de silicone, né? Tinha seis de silicone. Aí ela foi lá e pegou uma faca e destruiu o negócio. Aí pras pessoas perguntam de novo, por que você não terminou aí? Porque ela tinha uma faca na mão. Ela sabia onde morava. A relação de medo, cara. Não, era uma relação de refém, cara. Eu tava tendo uma época que eu temi mesmo pela minha vida, novamente. E a última dos capítulos que eu lembro desse negócio aí foi que eu voltei pro meu quarto e tinha uma pichação gigante. Você, assim, escrito errado ainda, porque ela não sabe escrever. Rupestres. Você Rupestres. É meu. Assinado animais. Assinado Soraya Montenegro lá. Você é. Você não viu isso aí, não, né? Você chegou lá e viu, foi? Eu tô imaginando tudo isso com a trilha sonora de Maria do Bairro. Você não chegou a ver essa porra aí, cara. Ele não me deixa mentir. Eu vi. Ele até chegou e disse, porra, é essa, cara? Caralho, mano, não sabia que tinha pinturas rupestres no teu quarto, mano. Aí depois disso, cara, eu comecei a... Primeiro passou a parte do medo, né, que eu vi que mesmo ela sendo doida, ela não ia fazer uma parada assim tão agressiva. Ela ficava falando mal de mim pros outros e tal, me afastou dos meus amigos. Mas aí meus amigos de verdade, eles viram que ela era escrota e tal, e que não tinha razão pra acreditar nas paradas que ela falava. Uhum. Depois de com uns 9, 10 meses, a gente terminou. Lógico que não foi fácil assim, né? Ela não me deixou de boa. Três meses que eu fiquei tentando terminar, ela ficava me enrolando, ficava dizendo que ia se matar. Ela fazia de tudo possível pra se fazer de vítima. Não, sei o quê, você é a única pessoa da minha vida, se você foi embora, eu não vou ter mais ninguém. Aí eu, besta, né? Fiquei lá com ela por mais um tempo. Aí, só que depois a gente terminou mesmo e, graças a Deus, eu tô de boa, estou vivo hoje. Passou por uma situação foda na mão. Desgraçada, cara. Só que depois dessa menina, nunca bati numa louca na minha vida, não. Citando aqui o grande Guga do Nerdcast, né, cara? Eu só tenho medo de duas coisas: barata e mulher maluca. É, puta que pariu. Barata não. Eu prefiro uma barata, cara. Pois é, pessoal, esse foi o Outbreak Cast sobre, não sei, derrotas e histórias amorosas que não deram certo. E humilhação. Humilhação. E humilhação. Tudo que tem a ver com dor de cotovelo nesse programa aqui, cara. E você pode ver tudo isso no ABC do Amor também. É. E provavelmente vai ser a intro. Eu vou colocar um trecho do moleque na intro do programa. Ele falou. Exato, tem mesmo. Eu aqui ainda tenho que assistir esse filme, ainda não vi. Porra, cara, esse filme. É, foi infância, Dan, só isso. Esse foi deixar você derrotado, assim. O Ben Affleck. Não, infância não, porque eu não tive nenhum acerto da infância. O Ben Affleck é criança. Exato. O programa acabou aqui, eu dei me despedir, já falei. Isso é um programa sobre coisas amorosas. Só uma coisa, não se passou de otário e nunca dei nada a ninguém. Nunca. O cara é estrepito, cara. É. Hã? A melhor maneira de você não se machucar. Você não se abraçando. Mantenha a distância, tipo, tenho certeza que a pessoa gosta de você. Cara. Se vocês acham que aquele ditado do porco espinho é mentira, lá vai o Shinji. Já vai chegar aí. Tá bom, cara, vai. Queria dizer obrigado aí pelo convite de volta. E, não, cara, você já é um membro aqui, maluco. Porra, você já sou? Mais que... Já? Caralho! Então foda-se! Tô nessa porra aqui aí. Vai tomar um pau no cu. Quer dizer, tchau, seu dono dos pau no cu, é? Cara. Vai pro contrário. Já faço parte? Pra deixar pro pessoal, já que a gente, depois de todas essas histórias, cara, não tem nada, você não deve dar nada pra pessoa antes dela não ter demonstrado nada por ti, tá ligado? Exato. Daí. Então ela vai distribuir pro colégio inteiro. Senão ela vai distribuir pro colégio inteiro. E tu vai ficar, tipo, muito bad, cara. E só lembrando que tudo isso aí não foi culpa dela, foi culpa do otário, entendeu? Isso é bom lembrar que isso é isso que eu tô querendo avisar. O teu passo é que tá sendo errado, entendeu? E se você usa cartão de crédito, verifique se o relacionamento vai durar até as parcelas acabarem. Boa, pois é, cara, assim, eu não sou tão amargurado assim. Eu tenho motivo pra ser amargurado, mas eu não sou tão amargurado assim. Eu só acho que você, garoto que estiver escutando aí, trate melhor, entendeu? Pense bem antes de Vale pra certos garotos também, viu? Isso aí. Pra alguns garotos também. Eu acho que o princípio é ser sincero, tá ligado? Não ficar se fazendo. Mas tem que não. Seja sincero, sem machucar, sem machucar. Fale de uma pessoa mais legal. Sem ficar se fazendo. Peraí, cara, pô, não é meu encerramento, viado. Caralho. Eu sou do grupo agora, não vem. É de casa. Abre geladeira, deita na cama. Tá chutando a bunda de todo mundo. Olha, tá no sofá. Cara, o amigo filho da puta chega da puta geladeira e tal. Ah, sou de casa. Você quer falar? Pode falar, vai lá. Eu deixo. Não, só, tipo, presta atenção assim, você, garoto e garota que tá escutando aqui, você tem seu namorado, você discute muito com essa pessoa, tem ciúmes. Cara, presta atenção, mas você gostaria que a pessoa fizesse isso contigo? Pense mais na pessoa e tal, e aprecie mais ela, dê valor, cara, porque uma hora ou outra essa pessoa vai se cansar, cara, e você vai ficar sem ninguém. Então, presta mais atenção nessas besteiras, entendeu? Não fica discutindo com merda. Só isso, cara. Só uma coisa final. Como o Makoto falou no primeiro episódio, era bem melhor ele ter só ficado observando e não ter dado o primeiro passo. Não vai, lá vai o amargurado. Mas é verdade. Não, não tenha medo. Não tenha medo de amar. Eu queria ressaltar uma coisa. Não tenha medo de não ir. Todo mundo aqui tem uma história. Teve uma história pra contar e todo mundo vai ter. E tudo que te acontecer, cara, só pode levar como experiência e evoluir. Errando que se aprende. Mas é, né, cara? O RG nem pra participar. Todas. É porque não tem história de derrota, né, cara? Aí o pessoal vai pensar, não, a maior derrota, o cara é fodão. É, não, olha, pessoal, os caras é fodão, né? Coitado. Não, né? Porque ele nunca tentou a garota, cara. Eu não sei se eu vou deixar isso daí. Eu não sei se eu vou deixar isso daí de edição, cara. Vai falar mal do cara, pô. É, ah, mano, né? Último episódio, eu nem participei, me zoaram um monte no final. Ó, ele seguiu o conselho do Makoto, né, cara? É. Ele só observou. Não, mas cara, tipo, contar uma pequena história assim que o Gairo tava lá. É, um dia, toda vez que a gente terminava as provas lá do colégio, que a gente estudava junto, a gente ia jogar videogame na locadora, né? Na época das locadoras e tal. Aí, um dia, tinha uma garota lá que gostava dele, cara, não era, Gairo? Você lembra dela? Era. Ela gostava todo dia, ela pedia. Ela era gata pra caramba. Ela pedia todo dia pra ir com ele, entendeu? Pra voltar pra casa. Aí, nesse belo dia, ele olhou assim pra ela, todo mundo tava de boa, entendeu? Se ele dissesse assim, não, eu vou levar lá em casa. Aí ele olhou pra ela assim e disse, ela, toda bonitinha, ela chegou assim pra ele. RG, vamos, me leva lá em casa. Aí ele olhou assim pra ela, não, eu vou jogar um videogame com os caras. É por isso que ele não tem derrota, pô. A derrota dele é essa, cara. A derrota dele é essa.